automático. Sistemático, lunático, impacto. Excluído, revoltado, Glock de pente alongado. Pronto pra um confronto armado com o Robocop do Estado. Quem tá por dinheiro nunca vai compreender. Na hora que o circo pega fogo, é o primeiro a correr. Cocaína em cada esquina, puta bebida, dinheiro. Vício que patrocina sonhos que são pesadelo. Doente de saudade nas grades da carceragem. Cicatrizes, tatuagem, não faz parte da bagagem. É no freio mensageiro, a vida não é maratona. Quem atravessa a ponte é o primeiro a beijar a lona. Fruto dessa terra fértil não floresce na geada. Rasgando pro centro-oeste com 1.100 cilindrada. 043, Dark DJ Samu. Só vira lata da mata mastigando pitbull. Pelos manos que se foram e não se encontram mais aqui. Peço que os meus anjos me guardem e me dê forças pra resistir. Better days than ever came. For a brother dead, plus he was broke and left behind them pain. Watch who you smoke with, youngins turning OGs. I seen it all before, the toughest niggas calling police. I grew up where you can't be. Grew up in the country where the president done sold keys. From doing time overseas, my talent overload me. Try to keep it cold, but I'm still battling the old me. I'm not just telling stories, fighting to see the glory. Fighting to see the day that my homie could flip his case. Doing natural for a body, the realest done it before me. Only thing I have to offer, my presence and all my loyalty. Just clear that you're in knowledge, envision me in the coffin. Mad cause I couldn't find better days before niggas pop me. Mad because I ain't said that I love enough when you call me. I was too busy partying, drugging when niggas caught me. Slipping cause I've been drinking, my pistol was in my pocket. 2 seconds I couldn't reach it. Imagine if I had listened, so many things that you taught me. I'm suicidal too often, give me a better reason. Could never replace my vision with learning lessons from losses. Pelos manos que se foram e não se encontram mais aqui.